que pode. O som é dinamite, só comove quando explode. Eu vou falar, pra quem se junta aos tais. Arrumo escassão, a nossa rima eficaz. Vem me pegar, na área frente a frente eu não peco. Corre na veia, o hip hop sou do gueto. Eu vejo um garoto pé descalço e está com fome. Eu tomo aqui a todos, vão ver quem é que se move. Enquanto a ONU só fala de paz. Do outro lado, mortes, crimes, desabafos, tem demais. Chave pior, faça você antes de fome. Não disfarce, não disfarce do relógio. A bomba vai explodir, ninguém vai te acudir. Sociedade destrói sua vida, capitalismo pura que suicida. A bomba vai explodir, ninguém vai te acudir. Sociedade destrói sua vida, capitalismo pura que suicida. Entenda, entenda, entenda. Absurdo, incoerentes, mentiras, cara do meu seja só ninguém entende. Eu falo, eu vejo, o cidadão com medo. Injustiça tem demais, chega mais ainda é cedo. Rajada, eu sempre vejo por aqui. Deveria existir de novo. Nova geração que vem aí. O jogo só se ser melhor que competir. Aqui, garotas espalhadas fazem sexo. Só de imaginação, de pensamento é complexo. A bomba vai explodir. Diz aí. O garoto do escoto da tristeza só te assiste. A bomba vai explodir. Ninguém vai te acudir. Sociedade destrói sua vida. Capitalismo pura que suicida. A bomba vai explodir, ninguém vai te acudir. Sociedade destrói sua vida, capitalismo. Mergulha comigo, se liga no Ragamuffin Hip Hop Style. MCs, policiais, militares e civis não podem me ver, não podem me ler, porque eu não tô nem aí, não tô nem em praia. Soldadinhos sobem o morro, dão tiro pra cima, pânico e morte, acabam com o baile. Enquanto eu fugo o microfone, a luz acende, nego entende, começou o baile. Eu vou rimando com a força e a disposição do grande Mohamed Ali. Tua cabeça tá prêmio, eu sei o pouco que tu vale. Não sirvo a nenhum quartel, não pertenço a nenhum cartel. I call girlfriends from hell, na Califórnia como em Cali. Caminha comigo o segredo, a mãe, a senha. Fazendo a cara de pau de certos MCs de lenha. Permanentemente deixando a mente da molecada prenha. Black Haley, meu parceiro Rossi, Pavilhão 9, Novas Linhas.